Romeu, a voz que apaixona. Mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, tua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que eu estou morrendo. Só dedo não se tapa o sol. Noite.